essa história que é cheia de glória vem dos princípios. A luta, o sofrimento, a face é mostrada pro inimigo. Ainda estamos de pé, a fraqueza não encosta, já é. Andamos ao lado de Cristo, morte pra Lucifer. Histórias verdadeiras, batalhas, perseguições diárias. Por muitos pra muitos, pra trazer a paz necessária. Peso das palavras, olhar, identifico. Olho nas lágrimas que não sou mentira até hoje. Por todas quebradas, o bang é louco, produto do morro. Tanque de guerra cabuloso. Bandeira vermelha na linha direta, vai, abre fogo. Veja a luz, escuta a explosão. Sinto os destroços do lado leste, SCP, Parque dos Monstros. 1986. Entreguei a minha vida numa parada de vez. Parada certa, Zé. Só sobrevive quem quer. Quem tem ideia forte, certo? Fica de pé. Que a verdade seja dita. Demorou, então vamos lá. 20 anos de caminhada. Desistir, não vou falhar. Dominador, rimador, mais um na cova dos leão. Transformando a neurose em rimas em revolução. É o pé do morro. Veja bem, preste atenção. O bang é louco, respeita nós, não abraça não. Nós miliano, veterano, respeita história, Jão. Só monstro, vilões de preto, envolvidos na ação. SNCPS 019. Deus é 10, tá com nós, mas nós aqui é 9 então. Entre trincheiras, quilas, becos, vielas. Nossa voz é goa, nego, é ritmo, favela. Cantas na tradição, lendas vivas, visão. Sistema negro, kid nice, bang louco, monstrão. Esse é o dom que Deus me deu. Falar no rap, o que no livro você não leu. O bang louco tá a todo vapor. Rapper brasileiro, maloqueiro, sofredor. O bang louco, só monstro, rumo à vitória. Experiência de sobra, mais de 20 de história. Se fodeu, você que pensou que nós tinha acabado. Bang louco, só monstro, revolucionário. Ao rap, respeita a história. Agora o bang é louco, moleque. Foram palavras e verso escritas pro coração do grupo de extermínio. Até minhas rimas teve visão. Abri os olhos da rapa. Eu sou a voz do meu povo. Eu sou a voz da rua, do beco pra chapa o globo. Eu sou favela, eu sou viela. Eu sou as ruas de barro. Eu vim pra ser mulher, não brinquedinho de macho. Eu sou o canto que encanta a Cinderela de Mogi. Eu sou a moça, força que não te faz desistir. Sou a quebra de maldição, antídoto pras pessoas. Eu sou zica mesmo, parceiro. Eu sou muita treta, sou eternamente grato por cada fã no Brasil. Pelos pequenos papos que me consagrou, titio. Eu sou a voz da mulherada, eu sou o rap pancada. Então respeita, culpado, desde os 13 na estrada. Abre o mar que eu vou passar, porque sou verdadeiro. Uma história escrita em cima de princípios, lutas, condutas dignas dos mais nobres guerreiros. Sofrimento e perreio, mas levando no peito o preconceito. Passando por cima de tudo, nego, sem desespero. É a voz do gueto, o som dos pretos. Gangsta rap pô na cara, daquele jeito. Sintonia na quebrada, visão do puro respeito. Só original, só monstro envolvido. Os pitbull, de leste ao oeste, da norte ao extremo sul. Mantena real na selva de pedra. Faculdade é de mil graus. Resistência, militância, valeu e tá valendo. Na guerra esse é o prêmio. Bang louco é a firma aqui. Fechado com a quadrilha aí, Fran, tribuna. ajuda o MC. Graças, graças, graças ao Senhor pelo amor incondicional de Deus. Eu vou que vou. Agradeço ao ar que eu respiro a todo instante, cultivando a história dos que já vieram antes. Um amante de verdade da música boa, assim digo, aprendendo a viver com a coroa. O valor familiar, os pequenos educar, incentivando a estudar, pra mais tarde trabalhar num bom emprego e não ter medo de vencer. Já pensando no que quer ser quando crescer, ser você nessa guerra, vida louca não gela. Por isso eu sou muito mais você, minha favela. Nessa luta bom que louco, vem mais que vencedor. Respeita nós e vem fazer parte dessa história, solta a voz também. Nessa luta bom que louco, vem mais que vencedor. Respeita nós e vem fazer parte dessa história, solta a voz também. Aqui é o rap descendo a ladeira, desde 90 na Fortaleza. Gangsta, sacode a poeira, os pitbull, levanta a bandeira. Salve, salve favela, o rap em pé, em todas as quebras. Não dando a guela, não amarela, não ramela. Pronto pra guerra, fuzilando na ideia, só bala traçante. Os mano no ritmo alucinante, rima batidas perfeita, miliano na voz. Salve pitu, monstrão, sem palavras é nóis. Aperto play, pá, ha, pra gravar, aperto rec. Não tem moleque, baby, fal, intratec. Só papo reto, só ideia de progresso. O sistema vai saber o que nós chama de sucesso. Agradeço a Deus, o bang, vamos pra cima. Pede tribunal popular, é nós família. Aqui quem fala é mais um dos anos 90, que de boas treta. Pitbull raivoso completando hoje 40. É desse jeito meu parça, pesadão nova ameaça. Bang louco 2015 é brasa por cima de brasa. E aí, nem menos nem mais do que ninguém, morou meu truta? Fazendo a nossa, correria de mil grau, rapaz. Velha escola sim, mortos jamais. Vivão, vivão, vivão, vivão. É desse jeito mesmo, meus parceiros. Karatê loucas horas. Pede, tribunal popular. Dum Dum, facção central. Kid Nice, sistema negro. WGI, consciência humana. Fran, tribunal MCs. Lauren, DJ Luiz. Só monstro CH e eu, Douglas, realidade cruel, juntamente com nosso parceiro Pitu Ferradura, 9 de julho. Pode pá que não dá ímpar, é desse jeito, rapaz. Assim que é e assim será. 2015, 16, 17, 18 e para todos sempre. Paz.